meus olhos de sol querem te encontrar pra te ver profundo com a luz de dentro. Eu gosto disso, arrepiar a pele, sentir teu cheiro, abraçar sem pressa. Nesse fim de tarde, vem criar memórias, me deixar saudade. Vem comigo. Nesse fim de tarde, vem criar memórias, me deixar saudade. Seus olhos em textura neon, fragrâncias como Willy Bourbon, toques como Nico mais que smartphones. A beleza em você tem o mesmo nome. A chuva toca a terra, é o amor a dois. O meu corpo queima e eu te quero mais. Nós somos um mundo inteiro, baby. Alma primordial, você, baby. Eu gosto disso, arrepiar a pele, sentir teu cheiro, abraçar sem pressa. Vem comigo, nesse fim de tarde, vem criar memórias, me deixar saudade. Memórias, me deixa saudade.